Boa tarde a todas as pessoas, homens e mulheres que acompanham essa sessão de forma presencial aqui na Câmara. Uma saudação especial ao presidente do meu partido, Preto, que está aqui, não o Preto vereador, mas o Paulo César Pedroso, que aqui está. Obrigada, presidente, pela sua presença aqui. Saudar cada um e cada uma que nos acompanham pelos veículos de comunicação. Saudar as minhas colegas vereadoras, que tenhamos muita fortaleza, coragem, que possamos estar juntas aí nesse ano de 2020, nos fortalecendo para que outras mulheres possam também estar ocupando esse espaço, que é um espaço, sim, de poder, é um espaço, sim, de fala, é um espaço, sim, para sermos escutadas. Da mesma forma, saúdo os meus colegas vereadores, que vocês tenham bons tempos, bons momentos, e que possamos juntos desempenhar ações que cuidem e emancipem a nossa cidade e os nossos moradores. Um abraço especial aos servidores desta casa, que sempre, de forma proativa, nos assessoram e nos ajudam na tarefa de legislar, na tarefa de cumprir com a nossa função, que foi dado para nós através da representatividade nas urnas. Eu inicio a minha fala com um relato não muito bacana de se fazer no primeiro dia, na primeira sessão do ano de 2020, mas é um relato que deve ser feito principalmente para que cada vez mais nós possamos ter lugar de fala, e não só lugar de fala, lugar de escuta, mas lugar de ação, de política pública para cuidar das nossas meninas, para cuidar das nossas crianças. No ano passado, uma mãe me telefonou e perguntou: vereadora, aonde é que eu denuncio abuso sexual contra criança? Eu disse: bom, tu vai no conselho tutelar. E não avancei com ela em relação a isso. Passado quase um ano, ela me procurou hoje para dizer do que se tratava. Quer dizer, ela demorou um ano para poder me relatar, ela ficou um ano maturando para poder me dizer que a filha dela tinha sido abusada. 90% das meninas abusadas no Brasil, 90% dos casos, acontecem dentro de casa. E isso não sou eu que estou falando, isso é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, um dado de 2019. 90%. Então é tarefa nossa poder cada vez mais anunciar, cada vez mais falar. Eu sei que nós, no município de Taquari, muito, muito pela ação desta casa, dessa Câmara, o qual eu me orgulho imensamente de fazer parte, a gente avançou. Nós temos os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher como política pública que acontece todo ano. Nós conquistamos, junto com a Polícia Civil, a Sala Lilás, que é uma sala de atendimento a mulheres vítimas de violência, na Delegacia Municipal aqui do município de Taquara. Nós temos a Semana da Mulher, que acontece a partir do dia 8 de março. Nós temos um programa de prevenção a situações de violência por dentro da Secretaria de Educação, que acontece em 10 escolas do município, que se chama Meninas Cidadãs. E nós vamos ter, a partir deste mês, no máximo início do mês de março, a Coordenadoria da Mulher, que vai ser uma instituição do serviço público que vai atuar de forma interdisciplinar e intersecretarias para trabalhar a questão da política pública de forma transversal. Então, nós temos ações acontecendo, mas nós precisamos comunicar, nós precisamos falar a respeito disso, porque é inadmissível, e eu assim, ó, não gostaria que nenhum de vocês, que nem uma vereadora, que nem um vereador, ou que nem um cidadão, uma cidadã, ouvisse uma mãe relatar abuso de uma filha ou de um filho. De todas as ações minhas, enquanto vereadora, a que mais me pesa são os relatos de violência contra meninas que eu tenho escutado nesses 3 anos de mandato. Nós temos avançado, a gente tem denunciado, a gente tem conseguido, através da Polícia Civil aqui do município de Taquara, encaminhar. O Conselho Tutelar é muito parceiro, mas eu não quero mais ouvir. Eu quero que a gente possa cada vez mais trabalhar na prevenção para que nenhuma menina, para que nenhuma mulher tenha no seu histórico situação de violência. Uma boa semana a todos e todas.